Gosto muito de ouvir Cone Cone Noteria. Cone Crio de Noteria. Cone Crio de Loteria. Cone Cone Noteria, muito bom, no som. 27. Honey Money. Maomé. Papatinho. Bibi. É muito bom o som. Eu sou da Cone também. Sou Rastafari. Coisa Neurônia Vaporânia. E é isso. Diretoria. Isso, Cone Crio de Noteria. Cone Crio de Noteria. Diretoria. Cone Crio de Noteria. Cone Crio de Noteria. Diretoria. Cone Crio de Noteria. Ah, Thiago, tô. Claro que eu consegui agora. Noteria. Diretoria. Diretoria. Bonicrio de Noteria. Diretoria. Isso. Crio de Noteria. De Noteria. Não, né? Diretoria. Diretoria. De Noteria. Desconheço. Quando tira diretoria, noteria, virou de... Não sai, Thiago, não sai. Cone Crio de Noteria. Direto, não diz. Virou de diretoria. É, Cone Crio de Noteria. Crio de Noteria. Diretoria. Diretoria. Isso, diretoria. Cone Crio de Diretoria. Cone Crio de Noteria. Cone Crio de Noteria. Diretoria. Diretoria. Cone Crio de Noteria. Conectiu diretoria. Diretoria. Isso, conectiu diretoria. Diretoria. Diretoria. Diretoria. Foi agora, foi, pô.